A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade. É isso que Deus tem me orientado, dar continuidade à ministração para liderança sobre santidade bíblica, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos dar, estamos em pausa com o Evangelho de João e estamos ministrando para a liderança esse seminário de santidade bíblica. Eu quero passar para vocês mais uma vez, hoje com uma correção importante que a missionária Vivian nos alertou acerca do nome do autor. É John Charles Rayle, e não Riley, como eu estava pronunciando, tá bem? Então a pronúncia mais próxima ali do ambiente britânico é Rayle. Jean Charles Rayle. E ele escreveu esse livro, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, que nós estamos ministrando na totalidade, usando exatamente os títulos que ele coloca em cada capítulo, usando o texto que ele coloca no livro, aqueles que o possuem estão ouvindo, e se não possuem, eu quero dar uma dica para você, quem lançou. Pelo menos essa versão com a qual eu estou trabalhando foi a editora Fiel da Missão Evangélica Literária em São José dos Campos, ligada à Igreja Cristã Evangélica. Uma igreja muito forte ali em São José dos Campos, São Paulo, e também no centro-oeste do Brasil. Eles são muito fortes. Então talvez você consiga encontrar. É um livro do século XIX, mas há edições. A minha, por exemplo, é a edição de 87, que foi a primeira edição em português. Recebi essa grande bênção, esse grande presente, quando estava escrevendo meu livro sobre discipulado, da querida irmã Patrícia, a Patti. Lá de São José dos Campos, mora em São José dos Campos, mas congrega na Igreja Metodista em Jacareí. Então, fica essa observação, tá bem? Acerca do nome do autor, John Charles Rayle, não Jean, John Charles Rayle. E você pode também achar na internet. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos trabalhado já com a introdução, com três primeiros capítulos, e o quarto capítulo do livro vai falar sobre o combate. Combate, o bom combate da fé, que tem base lá no livro de 1 Timóteo 6:12. O bom combate da fé. Diferente de outros combates, estamos falando da batalha espiritual. Nós temos três inimigos, segundo a Bíblia: o diabo, o mundo e a carne. Se você não entende exatamente carne, é a velha natureza, a natureza que ainda não se rendeu a Jesus. E mesmo para quem se converteu a Jesus, muitas vezes a velha natureza tenta se levantar. Às vezes até se levanta para frontalmente tentar nos abater, fazer com que nós saiamos do caminho. Antes de começar, feita essa observação, eu também quero mais uma vez, dizer aos irmãos e irmãs que nós vivemos inteiramente como missionários nesse momento, embora pastorei uma igreja aqui na cidade de Entre Folhas. Um abraço a todos os irmãos e irmãs de Entre Folhas, das várias denominações. Fizemos um trabalho e vamos voltar a fazer em Vargem Alegre. Um abraço também aos irmãos de lá, irmãs. E como missionários, nós dependemos de Deus e da postura missionária dos irmãos, orando por nós, divulgando o nosso telefone para que as pessoas possam entrar em contato e também divulgando o blog. Nós estamos atingindo mais de 20 nações, inclusive nações onde muito provavelmente o evangelho é proibido, porque o relatório que o Google nos manda é de regiões não identificadas, e em alguns casos isso pode representar lugares onde o evangelho é proibido, o governo não permite. Então, você pode nos ajudar orando, divulgando. Eu vou passar o endereço do blog, é blog logos 7, ponha só um número, .blogspot.com. Então, repito, não precisa escrever 7, ponha só um numeral, bloglogos7.blogspot.com. E se você quiser nos abençoar, e nós precisamos, dependemos disso, também vai aí o número do Pix, tá bem? 247-190-15816. Repito, 247-190-15816. Então, eu estou divulgando para que você possa participar desse trabalho que já teve mais de 310 mil escutas, mas nós queremos agora avançar. No dia de hoje ainda, espero que muitas pessoas estejam em vários países, espero que Deus nos dê mais pessoas do Brasil que estejam ouvindo, cristãos e não cristãos, e pessoas de outras nações, cristãs também ou não cristãs, que ouçam aquelas nações que já têm pessoas ouvindo e outras nações possam ouvir também. A missionária Vivian, nossa grande companheira, tem feito um trabalho lindo e no momento ela está ministrando Joel, o livro de Joel. Você vai encontrar ali postado também. Há aproximadamente 500 mensagens, um pouco mais, muita coisa sobre liderança. E ela procura sempre fazer pelo menos uma sinopse de tudo aquilo que nós ministramos em inglês, para que outras nações possam ter acesso. Um grande abraço à missionária e o agradecimento e alegria de ver as ministrações, por exemplo, Apocalipse, que ficou espetacular, Eclesiastes e agora o profeta Joel. Muito bem. Depois desses 10 minutos de conversa com você, vamos lá. Nós estamos falando então sobre batalha espiritual e seguindo o autor, nós estamos nos referindo a outra guerra, não às guerras que nós conhecemos. Estamos nos referindo a outras guerras de importância muito maior do que qualquer das guerras que os homens já participaram. Trata-se de uma guerra que não envolve apenas duas ou três nações, Mas cada crente, cada cristão, homem ou mulher, que tem nascido nesse mundo, está envolvido nessa guerra. A guerra a respeito da qual o autor está falando, e nós, a partir de agora, não vamos ficar repetindo toda hora o autor está falando, porque eu já disse a você que estamos seguindo esse livro, e nós estamos em concordância com tudo aquilo que está sendo ministrado e resumido. Nós estamos falando de uma guerra espiritual e que, portanto, envolve todas as áreas da nossa vida, no campo individual, todos os aspectos da sua vida pessoal. Pode ter certeza que você enfrenta e está sofrendo muitas coisas por causa da batalha espiritual. Também na família. Muitas questões ligadas à família, à guerra do inferno para tentar desestruturar as famílias, nas igrejas locais, nas denominações, na missão como um todo. Ou seja, a guerra espiritual atinge, o ser humano como um todo. No campo pessoal, tanto na área diretamente espiritual, para que a pessoa, por exemplo, não leia a Bíblia, se desanime, não ore, não congregue e outras coisas mais, na área emocional, levando a pessoa a desânimo, né, e todas as outras questões ligadas à área emocional, e também dardos inflamados do maligno que atingem o físico. Estamos falando de uma coisa importantíssima. Então, para manter a santidade bíblica, para alcançar a santidade bíblica, nós temos que saber a respeito desse combate. O apóstolo Paulo diz o bom combate da fé. Trata-se de um conflito em que se veem envolvidos todos aqueles que querem ver a sua vida salva. Nesse conflito, as consequências após a luta são consequências imutáveis, muitas vezes, e consequências eternas. Vai ter consequência para toda a eternidade, onde você vai passar a sua eternidade. Com Deus, na bênção, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, ou nas trevas. O cristão é um homem de guerra, portanto. Se tiver que ser santo, terá também que combater. Portanto, o missionário, o pastor Rael, abre com o primeiro ponto, falando acerca do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é um combate. Então, esse é um imperativo, uma afirmação imperativa. Nós estamos dizendo para você, a santidade bíblica, o verdadeiro cristianismo é um combate, envolve um combate, uma guerra espiritual. Também chamada uma batalha espiritual. O verdadeiro cristianismo envolve esse combate e é um combate. Se a Bíblia é a regra de fé e prática dos cristãos, cada irmão e irmã descobrirá que a sua jornada aqui, a sua vereda, o seu caminho é claramente traçado. Nessa questão, a ele compete combater. Nós temos que nos preparar para combater, senão nós perdemos a guerra espiritual e nem sabemos por que estamos muitas vezes sendo derrotados, ou individualmente, ou como eu mencionei, na família, na igreja, na sociedade. Porém, via de regra, causa do pecado, que é a arma do inferno, nunca é tão bem fomentada como quando os cristãos desperdiçam as suas energias em lutas uns contra os outros. Nós temos que estar unidos, irmãos. Não temos que lutar um contra o outro, gastando o nosso tempo em desavenças, às vezes tolas, ou muitas vezes tolas. Não, realmente. A luta principal do crente é contra Satanás, é contra o mundo, é contra a carne. É contra o mundo, a carne e o diabo, se você quiser colocar nessa ordem. Esses são os adversários que nunca dão quartel. Esses são os três arqui-inimigos com os quais devemos declarar guerra. A menos que o crente obtenha a vitória sobre esses três inimigos, irmãos, prestem atenção, isso define a sua vida hoje e eternamente. A menos que nós tenhamos vitória contra esses três inimigos, todas as demais vitórias na sua vida, tudo que você alcançar, que vier a obter, será inútil e vão. Então é um conflito que, se tivesse natureza semelhante à de um anjo e não fosse uma criatura caída, o anjo caído, Satanás, então esse conflito não seria tão essencial, mas está diretamente ligado à obra do inferno que se levanta contra nós, muito ativamente, e de um mundo que ilude o cristão. E o cristão precisa combater ou estará perdido. O cristão precisa combater também contra a carne. O espírito pode estar preparado, disse Jesus, mas a carne é fraca. A necessidade de um combate, irmãos e irmãs, diário, de uma luta permanente em oração. Agora mesmo a nossa igreja está em 21 dias de jejum e oração, pela comunhão, pelo avivamento, e cada um pelos seus motivos individuais também. Então, nós precisamos entender que, como seguidores de Jesus Cristo, nós crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. Fazei, pois, morrer a velha natureza, a natureza terrena. O cristão precisa combater o sistema, o mundo. Nós temos vivido isso agora, é só você olhar no mundo inteiro o que tem acontecido, guerras, rumores de guerra. Aliás, isso já acontece há milênios e está acontecendo na nossa geração também. Questões de ordem política, social, econômica, luta ideológica contra o Evangelho. Portanto, não podemos perder tempo. Diz assim a palavra: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Os atrativos do mundo, portanto, muitos deles são coisas contrárias à vontade de Deus. Você tem que estar atento através da palavra. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, diz a Bíblia, constitui-se num inimigo de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então não nos conformemos com esse século, mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente, que é o nosso culto racional, como diz lá em Romanos capítulo 12. Também leia Tiago 4, 1 João 2, Gálatas 6, 1 João capítulo 5, mas sobretudo Romanos 12, 1 e 2. Então o crente precisa, irmãos, combater o diabo, falando claramente, nunca dormindo e nem cochilando. Ele, o maligno, está sempre andando em derredor. É mesmo, pastor? Você me pergunta, será que todo dia, toda hora, irmão, tenha uma certeza, irmã, tenha uma certeza, O diabo não para, é todo dia. Ele luta contra nós todo dia. Ele quer nos derrubar em todo tempo. Ele já sabe qual é o final dele. Ele já sabe que ele será derrotado eternamente. Mas ele quer levar o máximo de pessoas juntamente com ele para ferir o coração de Deus. Porque Deus, você pode falar, perguntar também uma questão. Quando nós falamos que a amizade do mundo é inimiga de Deus e o mais que mencionamos agora. Mas você pergunta, mas Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito? Sim, nesse sentido que nós temos que amar. Amar o mundo no sentido de salvar as pessoas dele, para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Amamos as pessoas nesse sentido, mas não amamos os valores do mundo e nós temos que ser firmes nisso. Porque ele não dorme, não cochila, ele está sempre em derredor, como se fosse um leão. Que leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Mas ele quer ser como um leão que ruge procurando alguém para devorar, sendo ele um inimigo invisível. Irmãos, está sempre perto de nós, cercando o nosso caminho, o nosso leito, espionando todos os nossos atos, sendo um homicida, um mentiroso. Desde o princípio, ele labora, trabalha noite e dia para nos lançar no inferno. Esse poderosíssimo adversário, irmãos, irmãs, deve ser diariamente combatido. Eu já disse a vocês que eu tenho umas poodlezinhas aqui e de vez em quando elas, quando eu começo a ministrar para vocês, elas querem participar da ministração também. Então, não se incomode com isso. Esse poderosíssimo adversário deve ser diariamente combatido, Satanás. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que combater contra ele e contra o mundo que ele nos propõe e propôs para Jesus e contra a velha natureza. Porém, esse tipo de demônio não cede diante apenas da vigilância nossa, da oração, mas também por meio de um combate, o bom combate da fé. Você tem que combatê-lo. Aliste-se hoje no exército de Deus. Você tem que entender que você é uma pessoa em combate pelo reino de Deus, para tirar as pessoas das trevas, para vencer o maligno. Quando o crente se reveste de toda a armadura de Deus, o forte homem armado, o maligno, nunca vencerá. Ele nunca será impedido de penetrar em nossos corações sem uma batalha diária. Eu vou repetir essa frase para você entender. Ou você batalha diariamente contra ele, ou ele não vai deixar barato, ele vai penetrar, tentar penetrar na história da sua vida, individual, familiar, eclesial. Ele não será impedido de penetrar nos nossos corações sem que nós batalhemos diariamente. A santidade é fruto de uma batalha. É o que Paulo está chamando de combate. Combate o bom combate. Eu hoje chamo vocês para a manutenção da santidade, mas chamo vocês hoje para combater, segundo o bispo, que nos está motivando, a partir de um escrito do século XIX. Combatam, irmãos, o bom combate para tomar posse da vida eterna, para a qual também nós fomos chamados. Participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ah, pastor, não gosto de falar disso, não gosto de falar de batalha espiritual, não gosto de falar de ser soldado de Cristo Jesus. Irmão, irmã, você não tem opção. Você pode até não gostar, mas você tem que se alistar nesse exército de Deus e combater o bom combate de Cristo Jesus para que você, sua família, a igreja não tenha baixas, não tenha perdas e pessoas e milhares de pessoas acabem indo para o inferno. E pessoas próximas de você. Então você tem que se tornar um bom soldado de Cristo Jesus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes, diz a palavra, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Que é isso, pastor? Não é contra as pessoas diretamente. Ele usa as pessoas, o maligno. Mas a nossa luta é contra principados e potestades. O que está por trás da ação das pessoas, meu irmão diz assim sempre, dos maus, o que está por trás dos maus não é brincadeira, não. São principados malignos que foram expulsos do céu junto com Satanás. São príncipes malignos. São potestades. Que é isso? São autoridades espirituais malignas. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, são os demônios que geralmente assolam e que nós temos que expulsar. São as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles estão por trás das pessoas. Então não adianta só combater o que uma pessoa diz ou faz, você tem que vencer principados e potestades. A Bíblia. Irmão, irmã, preste atenção nisso. Se você não guardar mais nada, guarde isso. A Bíblia não estabelece exatamente essa, sistematicamente, essa ordem que eu vou apresentar para você. Então eu tenho que ser honesto para dizer que a partir dos anos 80, principalmente aqui na década de 80 do século 20, século passado, a igreja acordou para a batalha espiritual. Muita gente foi importante nesse sentido. E estudando essas pessoas, elas, muitas delas, sistematizaram da seguinte maneira: de que os principados, esses príncipes, como o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que aparece no texto de Daniel, quando Daniel fez uma oração, eles são demônios de, vamos dizer, de alta hierarquia e que são líderes para trabalhar nas nações, em regiões inteiras, em continentes, em nações. As potestades já pegam abaixo dos principados regiões menores desses países. Um país como o Brasil, por exemplo, que é um país continental, mas mesmo você que vai me ouvir em outras nações, ele pega regiões, as potestades pegam regiões menores. Estão organizados dessa maneira. Os principados cuidam dos continentes, das nações como um todo. As potestades de regiões menores, ou com estratégias específicas de vício, de concupiscência, de pecados morais, de ladroeira por parte de lideranças políticas. As potestades vão trabalhar aí questões políticas, econômicas, eu repito, sociais, ideológicas. E os dominadores desse mundo seria um terceiro grupo, são esses demônios que nós temos que enfrentar quando expulsamos da vida de uma pessoa ou dominadores de uma cidade. Nós temos que lutar contra os dominadores que, em uma determinada cidade, estabelecem um tipo de malignidade. Entenda bem. Fica fácil para você que é do Brasil. A gente pega cada cidade do Brasil e você percebe que tem uma característica de malignidade específica. Eu cito: algumas regiões são dominadas pelo alcoolismo. Há outros lugares onde a violência é uma coisa assim estrondosa. Há outros lugares onde não é a violência, onde não são os vícios, por exemplo, em que há uma concupiscência, uma permissividade, uma transgressão moral. Lugares onde há uma imoralidade absoluta, quase absoluta. Então, os dominadores desse mundo tenebroso trabalham aí. E quando nós expulsamos demônios, estamos expulsando esses demônios. Seria um terceiro grupo, mas atrás deles há potestades contra quem nós temos que lutar. E por cima deles, atrás deles também, das potestades, há principados. Eu acredito muito nessa sistemática. Vou repetir. Honestamente, eu não posso afirmar, nem os autores que escreveram no século XX, na década de 80, nem outros autores, ninguém pode afirmar, porque isso não está sistematizado na Bíblia, e nós temos que ser fiéis à Bíblia. Mas tudo leva a crer, pensando até biblicamente, no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, que há uma hierarquia, Satanás, depois principados, depois potestades e depois dominadores desse mundo tenebroso, tá bem? Quatro esferas, hein? Por isso nós cristãos não podemos brincar. Satanás, o próprio, aquele que se levantou contra Deus, que ser Deus. Depois ele tem príncipes. Abaixo dos príncipes, há autoridades espirituais malignas, que são potestades, e em quarto lugar, dominadores desse mundo tenebroso. Perceba, o inferno está extremamente organizado. Pastor, e se não for exatamente assim, porque o senhor diz que a Bíblia não explicita isso? Irmão, irmã, se não for exatamente assim, de qualquer forma, a nossa luta tem que ser diária. E o combate é duro. Se você for um combatente, um soldado relapso, certamente isso terá consequências na sua vida pessoal, familiar, eclesial e na sociedade. Portanto, sede vigilantes, irmãos. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Esse é um conselho da palavra do Senhor. Eu cito aqui 1 Timóteo de novo, 2 Timóteo, 1 Timóteo 6, 2 Timóteo 2, Efésios 6, que vai falar de 11 a 13 das armas que nós temos para combater, Lucas 13, 24, João 6, 27. É importante mencionar porque você depois pode, então, ler e perceber isso. Mateus 10, 34, Lucas 22, 36, 1 Coríntios 16, 13, 1 Timóteo 1, 18 e 19. E eu ainda citaria, esses são os que o bispo cita, mas eu cito, sem dúvida nenhuma, o livro de Daniel, o livro de Neemias, as tentativas do inferno para que Israel não se levantasse, o livro de Esdras, o livro dos profetas, os livros dos profetas, o Apocalipse, o Evangelho, os Evangelhos, a luta que Jesus teve. Então, queridos, essa lição é que o verdadeiro cristianismo consiste em um combate, uma luta, uma guerra. Nós precisamos combater. Onde houver a graça, ali haverá o conflito espiritual. Ontem, na nossa igreja, aqui entre folhas, nós vivemos um verdadeiro culto de avivamento. Assembleia de Deus, a quem mando um abraço, Ministério Galileia. Foi um culto de avivamento espiritual, coisa maravilhosa. Mas não sem combate. Irmãos sofreram o combate a semana inteira, a primeira semana do jejum. Lutas em áreas diferentes. Então, o crente é um soldado, tem que ter ciência disso. Não há santidade bíblica sem luta. Afirmo, de novo, não há santidade bíblica sem luta. Trata-se de um combate ditado pela absoluta necessidade. Não imaginemos, queridos, que nessa guerra nós podemos permanecer neutros. Ah, vou ficar neutro. Não acredito nesse negócio aí. Então tá bom, você vai apanhar muito e vai ter consequências para toda a eternidade. E você mesmo, se não tomar uma postura adequada, poderá passar nas trevas da eternidade, o castigo, e depois o seu nome não será achado no livro da vida. Ou seja, se não está no livro da vida, depois do castigo, do inferno, do sofrimento, a absoluta extinção do seu ser. Então nós podemos permanecer neutros e impassíveis, mas saiba que isso terá uma consequência terrível. Ninguém pode escapar de servir, sob a alegação de que é um homem pacífico. Eu também sou pacífico. A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Esse é o nosso padrão. Mas entenda, estar em paz implica, ao mesmo tempo, numa luta contra os valores desse mundo, contra a carne, contra o diabo, é estar atentamente a favor da vontade de Deus e em inimizade contra as trevas. É estar avançando pelo caminho largo. Cuidado, nós temos que andar pelo caminho estreito, o caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à salvação. Não temos escolha, queridos, e nem opção. Santidade bíblica, nós temos que tratar dessa maneira, nós temos que combater um bom combate. Quando eu li esse livro que a Paty me deu, eu fiquei maravilhado porque, entre todos os itens que ele vai trabalhando, essa unidade que fala do combate, ela é decisiva. Porque sem a consciência de cada cristão que ele está nesse combate, o bom combate da fé, não vamos ter a santidade bíblica se espalhando sobre a terra, um grande avivamento espiritual. Essa é uma necessidade universal, irmãos. Trata-se de um combate de necessidade perpétua. O combate cristão necessariamente prossegue sem parar, todo dia, toda noite. Sim, precisaremos combater até a morte. As piores algemas são aquelas que não são sentidas, irmãos, e nem vistas pelo prisioneiro. Sabe as algemas que as pessoas são detidas e algemadas, mas tem uma algema pior, aquela que ninguém vê, aquela que é espiritual. Preste atenção, qualquer coisa é melhor do que a apatia, do que a estagnação, do que o espírito mortiço, indiferente. Eu vou dizer uma outra palavra: nada é pior do que ser um crente morno. Morno e frio, nós temos que ser quentes mesmo, cheios da graça. Um segundo ponto que ele trabalha é que o verdadeiro cristianismo é o grande combate da fé, e, portanto, sendo um bom combate da fé, entenda, não se combate na luta cristã com as armas carnais, e sim com armas espirituais. Esse é um grande erro. Os irmãos combatem com armas carnais. Essa luta nós temos que vencer com armas espirituais. A fé é o eixo em torno do qual gira a vitória espiritual. O sucesso nesse combate depende inteiramente da nossa fé. Nenhuma pessoa jamais será ou fará alguma coisa na religião cristã, na vida cristã, a menos que creia em alguma coisa. Até mesmo aqueles que defendem a lamentável e desconfortável posição dos deístas, eles são obrigados a confessar que acreditam em alguma coisa. A despeito de todo o seu amargo desdém Nós vemos isso na sociedade, o desdém pela teologia dogmática, pelo estudo bíblico sistemático e pelo que eles chamam de credulidade cristã, judaico-cristã. Eles mesmos têm uma espécie de fé, só que é uma espécie de fé que contraria a vontade de Deus. A vida, o coração e a mola mestra do caráter do soldado cristão, se chame assim a partir de hoje, sou um soldado de Cristo Jesus. É a fé especial na pessoa, na obra e no ofício do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Contemplando a Jesus, o cristão continua lutando animadamente. Seja animado, vigoroso, com a mais plena confiança de que será mais do que vencedor. Pregamos isso ontem. Por meio daquele que nos amou, Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu trabalhei com o texto de Josué ontem na igreja. Preste atenção, o crente mais bem dotado de fé será o mais feliz e o mais descontraído soldado nessa luta. Tem que ter fé. Porque aí você vai estar preparado e, ao mesmo tempo, não tão estressado. Você vai estar preparado. Mas não de um modo, ah, será que eu vou perder? Não, não vai perder. Se você estiver seguindo a palavra do Senhor, não vai perder, vai vencer. Através do escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Foi o homem que declarou. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que homem foi esse, pastor? O apóstolo Paulo. O viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus foi quem disse naquela mesma epístola: o mundo está crucificado para mim. Essa é a definição de quem quer ser quente na vida cristã: crucificar o mundo. Para você. Eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Foi esse homem, o apóstolo Paulo, que escreveu: porquanto para mim o viver é Cristo. Quem disse que naquela mesma epístola, ele também não disse outra coisa tremenda? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na abastança ou muitas vezes na carência. Momento que estamos vivendo agora, já vivemos em abastança, mas agora vivemos extremamente carentes aqui como missionários nessa obra, dependendo de Deus, esperando que os irmãos se mobilizem e nos abençoem, mas nós aprendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Sim, quanto maior for a fé, irmão, irmã, maior será a vitória. Quanto maior for a fé, maior será a paz interior. Examine Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, desde Abel até Moisés. Antes mesmo de Cristo haver nascido na Virgem Maria, da Virgem Maria, melhor dizendo, a fim de trazer até nós a vida e a imortalidade, a plenitude. Antes mesmo, já houve pessoas que viveram segundo os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor em Israel. Além disso, relembremos-nos que a crença em Jesus invisível era a grande força da igreja primitiva. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. Eles obtiveram seus triunfos por meio desse poder do Espírito, da unção do Espírito e, sobretudo, pela fé. Falando de outro exemplo, a história da Reforma, irmãos. História da Reforma Protestante. Estudemos as vidas dos seus principais campeões, Wycliffe. Antes mesmo da reforma acontecer, John Hus também, Lutero, sempre trabalhei com meus alunos na Escola de Teologia, no Centro Teológico Regional da Igreja, metodista, trabalhando história da igreja, Lutero, Ridley, Latimer, Hooper. Quantas batalhas esses homens viveram no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, depois no Novo Testamento e ao longo desses 2000 anos. Quantas batalhas! E então lembremos-nos de que a confiança em um Jesus invisível agora foi o grande segredo da força deles. Sim, eles venceram mediante a fé em Jesus. Irmãos, somente aqueles que viveram no período de Jesus o viram em carne e osso, vamos dizer assim, como nós. O Filho de Deus encarnado, feito plenamente homem, só durante aquele período de 33 anos, sendo três de ministério. Todos antes dele e todos depois dele têm que viver pela fé à luz do que ele é e do que ele sempre será. Wesley, Whitfield, não posso esquecer, os irmãos sabem, homens como Wesley, Whitfield, Van, Romaine, que se puseram de pé solitários em sua geração e reviveram o cristianismo evangélico na Inglaterra, por exemplo, em face da oposição de homens investidos em elevadas posições oficiais até de igreja, em face da calúnia, do ridículo, da perseguição, de 9/10 dos professos cristãos, irmãos. Sempre a gente tem que lutar contra quem, às vezes, é professo na igreja, está dentro da igreja, na nossa própria pátria, mas, infelizmente, está na igreja, mas ainda é amigo do mundo. E é contra a obra santificadora, é contra a santidade bíblica. William Wilberforce, Havelock, Hadley, Vickers. São muitos que eu poderia mencionar, que o bispo poderia ter mencionado. É impossível mencionarmos todos. São 2000 anos. Mas o que importa, então, é que nós lembremos de que a confiança em Cristo, o invisível, foi a chave de toda a força de caráter que eles demonstraram. Pela fé, eles viveram, eles andaram, eles puseram-se de pé, eles venceram. A Bíblia diz, irmãos, o justo viverá pela fé. Aleluia! A fé é o primeiro passo para o céu. Deseja alguém combater o bom combate? Deseja alguém a santidade bíblica? Deseja alguém ser um soldado cristão de forma bem-sucedida e próspera? Então que ore pedindo um ininterrupto desenvolvimento da sua fé, porque o justo viverá pela fé. Que ele habite em Cristo, aproxime-se cada vez mais de Cristo, apegue-se mais e mais firmemente a Cristo. O nosso parâmetro, irmãos, é Jesus. O nosso modelo é Jesus, é a vida de Jesus, é a pregação de Jesus, são os milagres de Jesus, é tudo o que diz respeito à cristologia, ao estudo de Cristo, ao cristocentrismo. Temos que estar centrados em Jesus e aí alcançaremos a santidade bíblica a cada dia em que nós vivermos. Que a oração diária seja a mesma oração dos discípulos. Aumenta-nos a fé, como Lucas, no capítulo 17, no verso 5. Em terceiro e último lugar, irmãos, o verdadeiro cristianismo é um bom combate. Eu tenho dito em todas as ministrações, mas como isso está indo para muita gente, muitos países, eu sei que nós estamos acostumados com devocionais de 5 minutos, 10, 15, e elas são bênção. Bênção. Pode ter 1 minuto, é bênção. Mas eu tenho que oportunizar a você a possibilidade de uma reflexão maior sobre esse tema. Você que é liderança. E mesmo os irmãos que ainda não ocupam esse lugar de liderança, ou talvez não, nem venham ocupar, você como cristão, o verdadeiro cristianismo é um bom combate. Não obstante, ainda assim, sabemos que a guerra é um mal. Envolve prodigiosa quantidade de sofrimento, derramamento de sangue. Nós sabemos disso. Tanto no campo natural, como hoje vemos a guerra ali, na Rússia, na Ucrânia, como no campo espiritual, envolve sangue também. Porque foi pelo sangue de Jesus que nós fomos redimidos, e aqueles que se perderem nas trevas terão perdido para sempre a sua vida, e o seu sangue será derramado para a morte eterna. Então, despertemos, desperta nos homens as piores paixões, as guerras. Despertemos, porque nós estamos em guerra. A guerra provoca um enorme desperdício, destruição prodigiosa de propriedades. Nós estamos vivendo isso agora. Todos os países, aliás, tem gente da Rússia nos ouvindo, gente da Ucrânia, e eu não estou me posicionando em favor desse ou daquele. Eu estou dizendo que guerra provoca isso. Um abraço aos irmãos da Rússia, um abraço aos irmãos da Ucrânia. Mas nós precisamos entender, vocês especificamente nesse momento, de que a guerra enche lares pacíficos de lamentosas viúvas e órfãos, espalha a pobreza, a taxação, o desastre nacional em todo o meio ambiente, desmantela a boa ordem social, interrompe a obra da evangelização, o desenvolvimento da missão cristã. Em suma, a guerra é um imenso, incalculável mal pelo qual todo homem dedicado à oração deveria clamar noite e dia: Senhor, dá-nos a paz nessa época, na nossa época. No entanto, querido, querida, preste atenção. Preste atenção, no entanto, há uma guerra que é enfaticamente boa. Ela é terrível sob o aspecto da sua implicação, mas é o bom combate. Ela é boa no sentido de que não se manifesta o elemento do mal, é o combate para a salvação das vidas, para tirá-las do mal, para livrá-las do mal, para conceder a vida eterna a elas, através da vida de Jesus, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Eu disse que eu estou utilizando o texto como um resumo, mas nós vamos dialogando com o texto e compartilhando outras questões. Essa guerra é um combate cristão. O bom combate, se nós podemos dizer que há um bom combate, toda guerra é prodigiosa em coisas terríveis. Mas se há uma coisa boa, é o bom combate cristão. Porque esse é para salvar, esse é para libertar a pessoa de toda a escravidão, de toda a algema espiritual, emocional, física, financeira, tudo. Diz o bispo assim: eu não quero que alguém comece a vida de um soldado cristão sem antes calcular o preço. Entenda isso, nós vamos trabalhar na próxima unidade, quem sabe nessa semana, há um preço a ser pago como combatente. Você tem que entender que entrar no combate terá um preço. O combate cristão, embora seja de natureza espiritual, é real, é duro. Tal combate requer coragem, ousadia, perseverança. Não pode abandonar o barco. Não pode abandonar as escrituras. As escrituras não chamam, sem causa e sem qualquer razão, o combate cristão de bom combate. Permita-nos tentar mostrar o que nós estamos querendo dizer. O autor e esse servo que vos fala: o combate cristão é bom porque processa-se sob as ordens do melhor dos generais. Aleluia! O nosso general é Cristo, o líder e comandante de todos os crentes é nosso divino Salvador. o Senhor Jesus Cristo, um Salvador dotado de sabedoria perfeita, infinito amor, força poderosa. Ah, irmãos e irmãs, há um capitão. O capitão da nossa salvação nunca deixa de conduzir os seus comandados em triunfo. Cuidado, irmãos e irmãs, há muitos capitães. Mas o único capitão da nossa salvação nunca deixa de conduzir os seus comandados em triunfo na salvação. Não é só uma questão histórica. Pode haver grandes capitães, historicamente, nos exércitos de todas as nações. Pode haver. Ah, sim, com certeza. Mas o grande capitão, o maior, é o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo. O mais humilde servo do seu exército jamais é esquecido. Ele não esquece nenhum. Ele não esquece ninguém. Esse capitão chamado Jesus não esquece ninguém. O mais fraco, o doentio deles é cuidado. O pastor, onde disse o irmão Isaías na abertura do culto: o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Sabe por quê? Porque ele cuida de nós. Ele é relembrado e conservado, cada ovelha é relembrada e conservada em segurança para a salvação eterna. As almas que ele comprou, Jesus Cristo, e redimiu com seu próprio sangue, são por demais preciosas para se perderem e serem lançadas fora. Certamente isso é bom, irmão. Esse é o bom combate. O combate cristão é bom porque é realizado com a melhor das ajudas. O general, que é Cristo, o capitão, que é Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ensina cada dia a conduzir, a guiar, a dirigir cada vida a Deus. O Pai guarda por intermédio do seu poderoso poder. O Filho intercede em favor de cada um, a cada instante, tal como Moisés fez no monte, enquanto os israelitas combatiam no vale lá embaixo. O Filho faz assim, intercede por nós. É um cordão de três dobras, como essa jamais poderá se partir. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo. As estratégias de guerra nunca se mostram deficientes. Aquelas que são explícitas na Bíblia, demonstradas na Sagrada Escritura. Seu pão, sua água não falham. Por mais fraco que se apresente um crente, como se fosse um verme, ele se torna forte no Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sendo capaz de realizar grandes feitos, certamente isso é bom. Eu contei a vocês. Certa ocasião eu estava internado numa situação dramática, num lugar onde eu não queria que ninguém estivesse, no Hospital das Clínicas, mas numa ala terrível. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, será que um dia eu vou sair daqui? E vou voltar à normalidade? E o Senhor disse para mim: filho, tudo pode naquele que te fortalece. E foi assim, irmãos. Em cada luta, em cada combate, nesses 37 anos de salvação, mesmo em alguns momentos de queda, de ferimento, de erro, e o nome de erro, biblicamente, é pecado, mesmo em alguns momentos de pecado, o Senhor reergue esse verme e coloca-o de novo como instrumento para a salvação das vidas. Ah, esse é o combate cristão, é o bom combate, porque é efetivado com base nas melhores promessas da Bíblia. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos pés dele a Satanás. E nós somos parte do corpo de Cristo e esmagaremos a cabeça da serpente juntamente com Cristo. Ah, irmãos e irmãs, aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certamente isso é um bom combate. O combate cristão é um bom combate porque é efetuado com os melhores propósitos e resultados. Não é para roubar, para matar, para destruir. Não, é para salvar, para libertar, para edificar por meio daquele que nos amou, Romanos 8. Veja lá, versículo 37. Nenhum soldado de Cristo jamais se perde se ele se firmar na ordem do general, do capitão, jamais desaparece ou é deixado para trás, não é deixado morto no campo de batalha. O Senhor cuida de cada ovelha. Irmãos, eu quero pegar a palavra do diácono Isaías de novo e dizer a você: o Senhor é meu pastor, o Senhor é teu pastor, você não vai sentir falta de nada, ele vai suprir no meio da luta. As palavras do nosso grande capitão serão confirmadas como verdadeiras. Não perdi nenhum dos que me deste. João, capítulo 18, versículo 9. Irmãos, isso certamente é bom. O combate cristão é bom porque faz bem à alma daquele que participa dela. Todas as outras guerras têm uma tendência perniciosa, rebaixadora, desmoralizante. Elas despertam as piores paixões da mente humana, diz o bispo, endurecem a consciência, solapam os alicerces da religião e da moral. Somente o combate cristão tende por despertar as melhores coisas que restaram no ser humano, diz o bispo Rale. Disse no século XIX. E hoje eu me junto a ele mais uma vez e peço que todos vocês meditem no fato de que uma vida gasta no serviço de Cristo é a vida mais feliz. Eu sou testemunha. Pode ter alguém tão feliz quanto eu, mas ninguém é mais feliz. Cada cristão sente isso. Cada cristão que entrou em combate sente isso. É a vida mais feliz que um homem pode ter. Que uma mulher pode ter nessa terra. Certamente, isso é um bom combate. O combate cristão é um bom combate porque faz bem ao mundo. Finalmente, irmãos e irmãs, o combate cristão é bom porque terminará em gloriosa recompensa para todos quantos dele participarem. Agora atenção, estou finalizando mesmo. O melhor palácio só pode ser desfrutado pelo espaço de alguns anos, hein? As coisas dessa vida. Os mais bravos generais e militares terão de cair perante o rei dos terrores. Melhor, infinitamente melhor. É a posição daquele que combate sob a bandeira de Cristo. Ele é a nossa bandeira. Jeová, Yahvé, Nissi, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo é a nossa bandeira. Talvez tal crente não seja grandemente louvado pelos homens, talvez não sejamos reconhecidos pelos homens enquanto estivermos vivos. E talvez desçamos ao sepulcro com poucas honrarias. Aliás, é o que aconteceu na maioria com os profetas, com os mártires da igreja primitiva, com outros homens de Deus ao longo da história, homens e mulheres. No entanto, ele terá aquilo que é muitíssimo melhor, porque é permanente, ele receberá a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Certamente, isso é um bom combate. E agora, nós vamos concluir esse assunto inteiro com algumas poucas palavras de aplicação prática. É possível que você esteja lutando arduamente pelas recompensas desse mundo. Lutei, lutei a vida inteira, Mas a vitória não foi ganha. Abandone essa luta, querido. Abandone essa luta e aliste-se no exército de Deus. Tome a sua cruz. Venha ser um combatente do bom combate da fé. Quanto mais resoluto e dedicado você for como um soldado, mais o combate lhe parecerá confortador. Sem dúvida que com frequência você terá que enfrentar a fadiga, a tribulação, a batalha árdua antes da sua luta haver terminado. Erros que você vai cometer, pecados em que você vai incorrer, isso tudo está no preço. Porém, que nenhuma dessas coisas o abalem. Maior é aquele que está ao seu lado do que todos os que estão contra você. Lance fora toda a acusação do inferno. O Senhor te perdoou, está pago todo o seu pecado. Levante hoje, não aceite a acusação e comece uma vida nova. Liberdade eterna ou cativeiro eterno? São as duas alternativas que nós apresentamos, que o bispo nos apresenta e que eu transmito a você. São as duas alternativas, ou liberdade eterna ou escravidão eterna. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Irmão, é claro que você vai estudar, trabalhar, é claro que vai namorar, casar, é claro, tudo isso é parte da sua história. Deus não está indo contra isso. Eu estou falando de se envolver com o mundo de tal maneira que você deixe o reino de Deus para trás. Coloque o reino em primeiro lugar. Nenhum soldado em serviço pode colocar o reino em segundo, terceiro, quarto lugar. Você não pode colocar os negócios dessa vida em primeiro lugar, como prioridade da sua história. Porque o seu objetivo como soldado de Cristo é satisfazer aquele que o arregimentou. Onde está isso, pastor? 2 Timóteo 2, versículo 4. Nunca nos esqueçamos de Balaão, de Judas Iscariotes, de Demas, da esposa de Ló. Sem importar quão fracos nós sejamos, cumpre-nos ser cristãos reais, genuínos, verdadeiros, sinceros, para a gente não cair nas mesmas coisas que essas pessoas que eu mencionei caíram e foram parar e vão parar no inferno. Nós contamos com o sumo sacerdote que é Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos firmemente a nossa profissão de fé cristã, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Lembremos-nos do fato de que milhares de soldados cristãos, antes de nós, verdadeiros, têm combatido nessa mesma guerra em que nós estamos lutando. Têm se saído mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, particularmente a obra de Jesus. Eles venceram por meio do sangue do Cordeiro, diz a palavra. Eles venceram por meio do sangue do Cordeiro, eu repito. E repito mais uma vez, eles venceram por meio do sangue do Cordeiro. E outro tanto poderá suceder conosco. O braço de Cristo continua tão poderoso quanto sempre foi. E o coração de Jesus continua tão amoroso quanto sempre foi. Finalmente, irmão e irmã, lembremos-nos de que o tempo é curto. Passa muito rápido, irmãos. Já faz 37 anos, parece que foi ontem que eu me converti. 33 de pastorado, parece que foi ontem que eu estava lá em Jardim Ranieri, na zona sul, perto de Jardim Ângela, Jardim Capela, na região de Santo Amaro, em São Paulo. Parece que foi ontem. Passa tudo muito rápido. Lembremos-nos de que o tempo é curto e que a volta do Senhor se aproxima celeramente, aceleradamente, para você que ainda não entende algumas expressões, mas algumas batalhas e a última trombeta soará e o príncipe da paz virá reinar. Mas algumas lutas e conflitos nós deixaremos e assumiremos a guerra espiritual para sempre, para enterrar o pecado, a tristeza e a morte. Por conseguinte, combatamos até o fim, sem nunca nos rendermos. Disse o capitão da nossa salvação: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21, versículo 7. Vá lá no blog e leia, ouça, perdão, não é leia, ouça todas as ministrações. E há ministrações já sobre vários livros da Bíblia, não são só temas para liderança. Há muitos livros já ministrados. Agora Joel está sendo ministrado, João está sendo ministrado. E nós paramos um tempo para ministrar esse tema de santidade bíblica, mas depois voltamos para João. Irmãos e irmãs, minha última palavra é que o nosso fim nesse mundo se assemelhe a esse. Que nunca nos esqueçamos de que sem luta não poderá haver santidade enquanto estivermos vivos. Repito, sem luta, sem o bom combate da fé, não poderá haver santidade bíblica. Sem luta, não poderá haver santidade bíblica enquanto nós estivermos vivos. E nem haverá coroa de glória depois que falecermos. Que Deus o abençoe, ou no arrebatamento, se estivermos vivos, formos arrebatados, ou depois, se já tivermos dormido, e quando o Senhor vier buscar, os mortos levantarão primeiro, diz a palavra do Senhor, e depois os vivos também serão arrebatados. Haverá coroa de glória para nós. Ah, eu poderia falar com você só sobre esse tema e esse capítulo do livro mais horas e horas, mas eu quero encerrar dizendo a você: combata o bom combate da fé e você será mais do que o vencedor. Nunca se esqueça, é a última palavra mesmo, sem luta. Do bom combate da fé, não poderá haver santidade bíblica enquanto nós estivermos aqui na história. E nem haverá coroa de glória depois que o Senhor estabelecer o seu reino eternamente. Que Deus o abençoe e o guarde. Obrigado por esses minutos a mais. Também foi bom para o esclarecimento, os 10 primeiros minutos. E que Deus te abençoe. Se puder, invista, abençoe com oração, invista, abençoe com a divulgação do telefone, do WhatsApp, do blog. E envolva-se sustentando esses obreiros, para que o Evangelho continue sendo pregado e a gente chegue a mais vidas, atinja mais vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós e nos faça combater o bom combate hoje. E até chegarmos aos portais da eternidade, quando não será mais preciso combater. A graça, o amor, o poder do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. A próxima ministração eu vou falar para você mais sobre o preço dessa nossa escolha, mas as recompensas que ele tem para nós. Tá bem? Um grande abraço e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.